usando o podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. A todas as formas de fascismo é acompanhada de um certo número de princípios essenciais que resumirei como segue, ele diz. Liberem ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. Bom, né? Façam crescer a ação, pensamentos, desejos por proliferação, justa posição e disjunção, e não por subdivisão e hierarquização piramidal. Livrem-se das velhas categorias do negativo, a lei, o limite, as castrações, a falta, a lacuna, que por tanto tempo o pensamento ocidental considerou sagradas enquanto forma de poder e modo de acesso à realidade. Não imaginem que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo se o que se combate é abominável. É a ligação do desejo com a realidade e não sua fuga nas formas da representação que possui uma força revolucionária. Não utilizem o pensamento para dar a uma prática política um valor de verdade, nem a ação política para desacreditar um pensamento, como se ele não passasse de pura especulação. Utilizem a prática política como um intensificador do pensamento e a análise como um multiplicador das formas e dos domínios de intervenção da ação política. E no próximo, que é o último, não exijam da política que ela restabeleça os direitos do indivíduo tal como a filosofia os definiu. O indivíduo é produto do poder. O que é preciso é desindividualizar pela multiplicação e o deslocamento, o agenciamento de combinações diferentes. O grupo não deve ser o liame orgânico que une indivíduos hierarquizados, mas um constante gerador de desindividualização. Finalmente, não se apaixone pelo poder. O espetáculo de esmagar os fascistas pode lhes dar mais atenção a curto prazo, mas tais ações os privam da capacidade de capitalizar essa atenção. Além disso, o espetáculo de enfrentá-los, como todos os espetáculos midiáticos, inevitavelmente desaparece à medida que se torna mais regular. A primeira vez que os antifascistas bloqueiam os nazistas é interessante, já a 50ª vez, nem tanto. É certo que os fascistas sempre se fazem de vítimas quando são impedidos. O fascismo foi construído com base no medo. Medo dos judeus, comunistas, imigrantes, maçons, homossexuais, da decadência nacional, modernismo estético, genocídio branco e assim por diante. Não importa como a esquerda trate os fascistas, eles sempre vão se apresentar como as vítimas aflitas. A grande maioria daqueles que seriam significativamente influenciados por reivindicações fascistas responderia positivamente ao apelo da vitimização sobre qualquer pretensão. Os antifascistas argumentam que qualquer benefício retórico obtido por esses confrontos é superado pela redução da capacidade de disseminar. Mark Bray, Antifa, Manual Antifascista. Há um surgimento de pequenas insurreições. Essas micro-insurreições ganham forma visceral como resposta à brutalização do sistema nervoso típica do capitalismo contemporâneo. Uma das formas de violência do capitalismo contemporâneo consiste em brutalizar o sistema nervoso. Como resposta, emergem novas formas de resistência ligadas à reabilitação dos afetos, emoções, paixões que convergem nisso tudo que eu chamo de políticas de visceralidade. É interessante ver como em muitos lugares, tanto nas lutas da população negra na África do Sul quanto nos Estados Unidos, os novos imaginários de luta procuram principalmente a reabilitação do corpo. Nos Estados Unidos, o corpo negro se situa no centro dos ataques do poder, do simbólico, a sua desonra, a sua animalidade, até a normalização do assassinato. O corpo negro é um corpo de besta, não um corpo humano. A polícia mata negros quase todas as semanas, sem que existam sequer estatísticas que deem conta disso. A generalização do assassinato está inscrita nas práticas policiais. A administração da pena de morte se desvinculou da esfera do direito para tornar-se uma prática puramente policial. Esses corpos negros são corpos sem jurisprudência, algo mais próximo de objetos que o poder precisa gerir. Achille Mbembe, poder brutal, resistência visceral. Segundo a nossa opinião, tem pouca importância o prejuízo político e econômico que o fascismo trouxe. Pode até mesmo ser um bem na medida em que coloca a nu, sem máscaras e hipocrisias, a verdadeira natureza do Estado e do domínio burguês. Politicamente, o fascismo no poder, mesmo com formas bestialmente brutais e modos risivelmente teatrais, no fundo não faz nada que não tenham feito sempre todos os governos: proteger as classes privilegiadas e criar novos privilégios para os seus partidários. Demonstra também aos mais cegos, que gostariam de acreditar nas harmonias naturais e na missão moderadora do Estado, como a origem verdadeira do poder político e o seu meio essencial de vida é a violência brutal, o santo manganello. Érico Malatesta, pela próxima resposta. Boa tarde, galera. Aqui é a Dance, estou aqui com o Rei Plebe, no Fagulha, podcast anarquista. Hoje nossos convidados são o Acácio, né, já parceiro de podcast, já parceiro de longa data da gente, e a Lana, que começando uma parceria agora, que a gente espera que seja muito longa também. A gente tinha pensado em falar sobre o livro Antifa, do Mark Bray, mas na verdade é só um pontapé. O resto a gente vai falando um pouco a partir do livro sobre antifascismo e sobre as últimas manifestações também. Na verdade, esse episódio ele já existiu em algum lugar. A gente acabou tendo um problema, sei lá, por quais forças, quais agências, ele não ficou gravado, mas ficou gravado nos nossos corações. E então a gente agradece muito a Lana e o Acácio por, né, de novo toparem conversar com a gente nesse momento também que está sendo complicado, né, e corrido por diversos motivos. Então, muito obrigada. O Acácio que me deu o livro Antifa, inclusive, ano passado. Então, obrigada por isso também. Então, se vocês puderem se apresentar, por favor. A Lana primeiro. Acácio, você começa aí, que eu acho que você vai dar um tom aí da apresentação. Quero ver o quão institucional você está nesse momento. Eu não é institucional, é o que eu faço, né? Dentre outras coisas que eu não posso contar com o Google gravando, mas eu sou professor no Departamento de Relações Internacionais lá da Unifesp e coordeno um laboratório que chama Lazintec. Além disso, eu sou metido em militância anarquista, sei lá, 20, 25 anos, desde os tempos de punk rock, e me interesso por essas questões, tanto das tecnologias contemporâneas de poder, quanto das formas contemporâneas também de resistir a essas relações de poder. Bom, gente, olá. De novo, mais uma vez, diferença e repetição, né, Cássio? É a melhor coisa. Eu sou a Lana. Quem acredita em meritocracia é liberal e quem acredita em dom é metafísico. Isso é repetição. Repetição traz qualidade. E quem acredita na perfeição, na otimização técnica também, né? É, pode ser também. No fundo, mas tudo é erro. Eu vou repetir uma coisa que não ficou no ar da outra vez, né? Eu sou assim porque eu sou virginiano. Anarquismo esotérico, gente. É. Até que não tanto esotérico assim, como diria o Gilberto. Vai lá, Lana. Se apresenta pra galera aí, vai. Eu sou a Lana, ariana, mas bastante esotérica. Eu sou também professora, pesquisadora, estou terminando doutorado agora lá no Museu Nacional, na FRJ. E agora também sou uma das ativadoras do laboratório Zona de Contágio, que é um laboratório aí que acontece a partir de uma interseção, uma rede de pesquisadores, pesquisadoras que estão fora da universidade, dentro da universidade, mas que junta um pouco esse desejo aí de pensar, enfim, de produzir um pensamento a partir dessa miséria, dessa corrosão de imaginações democráticas que a gente vive hoje, um pouco recuperar os sentidos de pesquisa-luta. Eu acho que eu me localizo bem nesse campo, enfim, que é um campo de pensamento, de pesquisa e de ação, que junta feminismo, mas também uma cartografia sempre em movimento aí das novas formas de exercício e atualização de poder, mas também das formas de luta e dos sentidos libertários aí, dessas formas de viver junto, de lutar junto. Acho que é isso. Bom, bem-vindos aí à nossa repetição, né? Como o pessoal já tirou uma da nossa cara aí, essa é a segunda vez que a gente grava esse episódio. Estamos tendo interferências bastante complicadas do ponto de vista do uso da tecnologia. É a segunda vez que dá errado. E vamos esperar para que hoje não dê errado de novo, senão a gente vai perder completamente a credibilidade aí com a galera. A gente resolveu, há um tempo atrás, lançar alguns episódios com uma frequência talvez um pouco maior do que a gente costuma fazer, por conta dessa efervescência toda que tem acontecido, por um lado, sobre as manifestações, por outro lado, sobre a questão da pandemia e, por um terceiro ponto, para a gente pensar um pouco esse recrudescimento e essa aproximação do bolsonarismo com um fascismo de fato, bem como a percepção que algumas pessoas tiveram de que é necessário assumir uma posição e assumir uma luta que seja, estritamente falando, antifascista, né? Então, na semana passada, por exemplo, teve um evento virtual, por assim dizer, que dividiu uma parte razoável dos anarquistas e dos libertários brasileiros, que foi o lance das pessoas começarem a colocar bandeirinhas e ribbons e trocar suas imagens de redes sociais, por exemplo, por bandeiras sobre o antifascismo. Isso causou uma divisão muito curiosa dentro dos libertários, entre uma galera que via isso com um certo purismo, não toquem nos nossos símbolos sagrados, uma galera que via isso de uma maneira bastante aberta, não, o pessoal está tentando representar os seus posicionamentos e é positivo que isso aconteça, e uma galera que talvez estivesse mais ou menos num meio termo, em que, olha, é importante se colocar um posicionamento, claro, mas é importante também que a gente aproveite esse momento para clarificar e para estender um pouquinho o que é essa questão de fascismo e antifascismo. E aí a gente resolveu chamar o pessoal para fazer uma discussão partindo do livro do Mark Bray, né, o Antifa, o Manual Antifascista, mas expandindo essa discussão para uma coisa que talvez seja um pouco mais ampla e um pouco mais interessante do ponto de vista das lutas libertárias. O livro do Mark Bray, ele parte de uma contextualização histórica sobre as lutas antifascistas, o que pode soar como se, para fazer luta antifascista, a gente tem que necessariamente se referir aos fascismos históricos e clássicos, né? Vamos tentar entender um pouquinho sobre esse processo da formação das lutas antifascistas que aparece no livro, mas também que a gente pode ligar com esses processos que têm acontecido hoje. Acácio, tu pode falar um pouquinho sobre isso? Cara, então, eu acho que para a gente usar o livro do Marco partida, eu acho que é interessante ir da metade para o final, né? Porque, de fato, existiu um momento de frentes antifascistas, eu acho que é uma coincidência geográfica, porque foi um pouco na Alemanha também que isso surgiu, mas a gente teve no Brasil as grandes frentes de combate à emergência do que a gente chama de fascismo histórico ali no entreguerras, né? Eu sempre gosto de citar uma convocação da Plebe, que era um jornal anarquista Vou começar com o vídeo aqui no Brasil, dirigido pelo Edgar Leirô, que durante o episódio, que depois ficou conhecido como A Revoada dos Galinhas Verdes, em 1933, eles faziam a seguinte convocação. Chamamos todos anarquistas, comunistas, anarquistas e liberais sinceros a lutar contra o fascismo. Então essas frentes elas tiveram o lugar delas, a função também. Acho que a expressão máxima é o governo popular, que durou pouquíssimo tempo durante a Revolução Espanhola, mas que também, como todo acontecimento histórico, deixou lições das suas derrotas e das suas vitórias. Mas a Antifa contemporânea, ou como o Marx chama de Antifa moderna, ela tem um outro sentido do que foi a luta contra o fascismo, porque ela, e eu acho isso mais interessante nela, ela oferece uma outra leitura sobre o que seria o fascismo hoje, né? Então, não mais aquela caracterização rigidamente histórica, e que a ciência política também faz, de um regime antiliberal, com uma economia planejada, com uma grande liderança, com uso de mobilização constante da massa e tal. Mas eles vão dizer, e eu acho isso muito importante no momento que a gente vive, que o fascismo não foi derrotado com o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados contra as potências do eixo, né? A vitória da Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética e países satélites contra o eixo que era a Alemanha, a Itália e o Japão. Eles vão dizer basicamente o seguinte: bom, o fascismo hoje se manifesta em três grandes formas de atuação, digamos assim, ou de conduta política, que é o racismo, e aí todas as derivações dela com supremacia branca. Por exemplo, num país como os Estados Unidos, que não teve uma experiência de regime fascista histórico, mas que tem uma direita e movimentos de supremacia bastante radicalizados e bastante violentos, que, enfim, penduram as pessoas em árvores, tacam fogo na casa das pessoas e assim por diante. Então, a primeira característica desse fascismo que a Antifa contemporânea combate é o racismo. Segundo seria o sexismo e a misoginia, né, e as suas derivações em homofobia, machismo, conservação do heteropatriarcado. E, por último, o autoritarismo, que pode se manifestar como nacionalismo extremo ou como alguns autores gostam de chamar, eu não gosto muito desse tema, mas, enfim, governos populistas. Então, a Antifa contemporânea seria essa ideia de que o fascismo histórico, apesar de derrotado do ponto de vista da guerra, né, da estratégia geopolítica internacional, continua permeando as democracias liberais desse pós-guerra. É claro que essa Antifa que fala o Marx emerge ali mais ou menos nos anos 80, dentro da contracultura punk, entre os autonomistas alemães, em alguns grupos anarquistas menores de ocupações, de squatters e tal, e que vão atuar no combate de rua contra esse fascismo. Mas que também, de alguma maneira, herdam uma percepção que já existia ali nos anos 60, não só de todas as mobilizações em torno do acontecimento 68 no mundo inteiro, mas depois de elaborações posteriores, né, como as do Foucault, do Deleuze, do Guattari e tal, e talvez o documento mais marcante desse momento em relação ao fascismo seja justamente a introdução escrita pelo Michel Foucault, a edição inglesa do Antiédipo de Deleuze e Guattari, chamado justamente Introdução à Vida Não Fascista. Então, só para conectar com o que você colocou no começo, eu acho muito interessante que as pessoas estejam se interessando por antifascismo. Eu acho que não há nenhuma... não há nada de positivo, digamos assim, ficar aplicando teste nas pessoas nem cobrando carteirinha. E acho também que a gente vive um momento que, sim, essa alt-right, ou, né, essa direita alternativa, essa extrema-direita, ou, para falar no Brasil, bolsonarismo, tem claros traços fascistas. Então, o interessante, acho que a gente podia um pouco partir disso, né, é entender que essa Antifa contemporânea não é uma política liberal, quer dizer, não guarda essa característica com as frentes do entreguerras, e que ela está associada a uma certa tradição aí do anarquismo, do autonomismo e parte do comunismo também. Acho que essa é o dado mais potente para nossa contemporaneidade. Por quê? Porque essas três características que eu falei aqui, elas estão disseminadas aí e elas não se resumem ao Bolsonaro ou ao bolsonarismo. Eu acho muito mais, digamos assim, preocupante a gente tratar esse momento como um momento fascista, no sentido de entendê-lo como um momento excepcional, do que propriamente ver as pessoas aderindo ao antifascismo. Seria até interessante, elas podem aderir a partir daí radicalizar e a partir daí levar a luta para além da contenção de um risco à democracia, como se tem se falado. Então, tem várias coisas, né, gente? Assim, eu concordo bastante com a Cássio também. Eu não gosto muito de símbolos sagrados, não. Inclusive, eu acho que a revolta se faz justamente a partir dessas ações de profanação, né? Assim, desses usos indevidos dos símbolos sagrados. Então, eu acho bom, eu acho interessante também essa disseminação aí do antifascismo. Eu acho que abre possibilidades interessantes para um debate, mas... e muito porque também nos faz pensar um pouco melhor sobre o que significa o fascismo, né? Essa forma do fascismo. Eu acho que o Mark Gray, no livro, ele traça aí uma linha interessante de reflexão que um pouco nos convida a rejeitar e recusar uma conceitualização muito histórica, né? Da experiência do fascismo, do fascismo histórico, que, enfim, que estava mais localizado nessas experiências do nazifascismo alemão, italiano, mas também espanhol, português, etc., né? E isso é interessante para a gente pensar também hoje no Brasil, né? Enfim, os próprios... a arquitetura das nossas formas autoritárias, né? Então, se a gente pensa aí, né, com vários filósofos negros, especialmente, né? O Achille Mbembe, ou Mbembe, ele tem falado muito sobre isso, né? Ele tem reatualizado um certo debate que as plantations escravocratas aqui no Novo Mundo, né, foram ensaios, né, foram experimentos para os campos de concentração nazista, né? Então, de certa forma, a arquitetura autoritária, né, do que na Europa depois se chamou de fascismo, no fundo, ela é uma arquitetura profundamente colonial, né? Que ela foi experimentada a partir dessa estrutura aí que era um entrelaçamento entre autoritarismo, né, a forma proprietária, a forma colonial, enfim, desse extrativismo ampliado aí, né, de corpos, enfim, e terra, e pessoas, e animais, etc. Então, eu acho interessante também recuperar esse fio, né, para um pouco para dizer que talvez nós aqui no Brasil, enfim, nós sejamos os verdadeiros especialistas em antifascismo, porque há 500 anos a gente está se deparando com essas formas autoritárias e que vem se atualizando de forma, né, com novas alianças também, né? Se a gente pensar hoje o que é essa aliança dessas formas fascistas, neocoloniais, né, com toda a cibernética, né, a arquitetura cibernética, o capitalismo de plataforma, né? Enfim, esses encontros aí do poder que tem a ver com o autoritarismo, são encontros que a gente precisa pensar mais dedicadamente, né? E sem contar também com essa discussão super importante, que é um pouco pensar que o fascismo, ele não está só nessas formas discursivas e ideológicas, né, mais visíveis e mais espetaculares, mas o fascismo está estruturando, ele está conformando as nossas formas de vida e as nossas formas de existência. Então tem aí todo um campo de luta, que também é um campo de experimentação, que nos interpela todos os dias se nós somos capazes de produzir e sustentar, de fato, uma vida não fascista. Eu queria dizer uma coisa, que eu acho que a Lana falou uma coisa muito importante, que é o que é essa experiência aqui, né? Talvez seja importante a gente ressaltar, para quem não teve contato comigo, que a pesquisa do Mark é restrita ao norte do hemisfério, né? Então ele entrevista uma série de grupos na Europa, principalmente na Grécia, onde recentemente existe um movimento muito organizado, digamos assim, nos Estados Unidos, né? Principalmente a Rose City Antifa, que é um grupo grande de Oakland, mas que a gente, por conta de tudo que está acontecendo, meio que se vê obrigado a pensar o que significa isso aqui, né? E o próprio Achille, que ela lembrou, vai retomar coisas de que o que vai estourar como fascismo e nazismo na Europa é, na verdade, a coisa que o Foucault chamou de efeito bumerangue das próprias experiências coloniais aqui, né? Não à toa, as prisões, as primeiras prisões eram chamadas de colônias penais. Então, acho que a potência está exatamente nisso, assim. Já que todo mundo se interessou, vamos ver o que, que é essa coisa aqui. E aí, a gente vê que, no fundo, a gente vive essa experiência autoritária, racista e misógina, né? Continuando aí a definição do Marx, há muito mais tempo e de uma maneira muito mais cruel, né, cara? Quer dizer, da mesma maneira que a gente acumulou, então, uma espécie de expertise de resistência a isso, né, a gente também acumulou a condição de laboratório dessas experiências que depois são suavizadas até no hemisfério norte. Então, morte em massa. Eu sempre gosto de lembrar que muito antes dos campos de concentração nazista, o governo Arthur Bernardes aqui no Brasil, com o pico desse uso em 1927, mantinha um campo de concentração em Clevelândia do Norte, na fronteira com a Guiana Francesa, para onde eram enviados os militantes, na sua maioria anarquistas, aqui de São Paulo. Vários foram para lá, Domingos Passos, José de Sica. Domingos Passos foi o único que realmente fugiu, né? Domingos Passos, um anarquista do setor da construção civil, que também ficou conhecido depois como Bakunin brasileiro, por conta das suas fugas espetaculares, né? Um homem negro que não se sabe o paradeiro dele, né? Tem uma lenda de que ele teria ido para a Espanha, mas não tem registro da morte dele, e que ensina, não no sentido de um relicário histórico, mas no sentido de acúmulo de experiência de resistência, que a coisa aqui era muito mais cruel. E isso nos leva a descolar um pouco desse rigor que às vezes é excessivo na definição de fascismo, que, por exemplo, mesmo em relação ao fascismo histórico, os principais historiadores, vou citar um aqui, o Boris Fausto, não via no Getúlio Vargas, por exemplo, um regime fascista. De fato, talvez ele não tinha todas as características, mas ele foi igualmente eficiente em eliminar toda a possibilidade de transformação radical no momento quase de fundação de um Estado modernizado e modernizante aqui no Brasil. Então, talvez o mais interessante que esteja acontecendo seja pensar o que é essa experiência aqui e não cair no conto institucional, né, como aquela carta do canalha lá do Luiz Eduardo Soares, que depois de ter feito tudo que fez em termos de segurança pública, veio chamar as pessoas por uma reação antifascista que incluiria também setores da direita, né? Então, acho que o principal da Antifa é isso, né? O contrário do fascismo não é a democracia, o contrário do fascismo é a liberdade. A gente tem alguns elementos que são muito importantes, né, do que vocês levantaram e que chamam a atenção para a necessidade da gente, absorver a experiência e algumas das coisas que são extremamente importantes do antifascismo militante, principalmente americano e europeu, né, que está descrito lá no Antifa, e também de uma experiência que, em certo sentido, é similar, que o pessoal gosta muito de lembrar no Brasil, que é a Revoada das Galinhas Verdes, por exemplo, de um combate a um fascismo de rua, né, uma ocupação das ruas. Claro, isso é uma experiência que ela é fundamental, que continue sendo incorporada nas lutas. No entanto, que a gente também tem uma tradição do sul global, talvez, ou uma tradição anticolonial muito forte. Essa experiência de Clevelândia, por exemplo, ou algumas outras experiências que a gente observa são talvez fundamentais para a gente entender que, ainda que a gente tenha algumas formas de entender o fascismo com base nessas leituras sobre o fascismo histórico europeu, etc. e tal, esse elemento de racismo e esse elemento de colonialidade é muito forte também nos Estados Unidos e na Europa, mas é talvez ainda mais forte por aqui. né, em que a gente tem talvez uma mistura desses elementos, dessas experiências de opressão. É, então, me parece claro que quando a gente chama a atenção para essas raízes coloniais do fascismo no mundo inteiro, inclusive e principalmente no Brasil, a gente tem que também chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, é claro, uma expansão do conceito de fascismo, que também já tinha sido apontada em alguns elementos, mas não necessariamente nessa dimensão colonialista, por alguns autores europeus, como o Acácio citou o Foucault, mas eu citaria também o Malatesta, para mim me parece muito claro que para o Malatesta existe uma espécie de microfascismo, que é uma espécie de terreno sobre o qual o fascismo institucional, estadual, né, se organiza, mas também a necessidade da gente expandir os conceitos para a gente trazer a questão da colonialidade, do colonialismo, do racismo e, acima de tudo, para o que nos interessa, que não é só fazer análise, né, como que a gente pode incorporar alguns desses elementos. Então eu acho que a gente pode seguir um pouco nessa direção, nesse caminho. Talvez, primeiro, a gente aprofundar um pouco mais essa questão do papel do colonialismo, do racismo, no fascismo à brasileira, no fascismo tropical, por assim dizer, com todo o grau de mais violência que isso implica, né? Mas também depois a gente falar um pouquinho sobre essas ideias do microfascismo, desse fascismo que habita as dobras do corpo, né? É, eu acho que eu queria ouvir um pouco mais a Alana sobre isso, né? Que dessa ideia de como que a gente vive, né, uma vida, como que a gente produz de formas de vida não fascista, né? Essa, na outra tentativa nossa de gravar, lembro que a Alana falou isso, que estamos fazendo de nós mesmos, né? Pensando nisso, né, de que o fascismo é a virtualidade de qualquer Estado, né, e dessa questão de impedir os corpos de compor, enfim, eu gostaria de ouvir um pouco mais a Alana sobre, que eu sei que ela também tem algumas coisas nesse sentido, assim, pensado algumas coisas nesse sentido. Bom, eu acho que é um pouco isso, né, assim, que, enfim, que vocês estavam falando antes, não é possível pensar o Estado sem pensar essa arquitetura colonial, né, enfim, que produz o Estado e que continua produzindo o Estado. Mas é interessante também a gente pensar o colonialismo como forma de existência, né? Como forma de produzir pensamento, né? Para mim, sempre foi muito impactante, por exemplo, como as esquerdas no Brasil nunca conseguiram incorporar as reflexões, por exemplo, sobre a forma quilombo, sobre a forma aldeia, né? Pensando nossas experiências aí de luta, de resistência, como Canudos, por exemplo, né? Todas essas formas que compuseram, de certa forma, uma possibilidade de resistência a outra, de vida a outra, né? Mas que nunca foram consideradas como proposições políticas, né? Como reflexões filosóficas. A esquerda brasileira sempre pensou essas formas como uma espécie de resquício, né? Como uma espécie de formas irrefletidas de resistência. E no fundo não é isso, né? No fundo existe nessas formas aí que tem a ver com território, que tem a ver com viver junto, né? Que tem a ver com práticas de autonomia, que são práticas que sempre existiram, né? Assim, existiram a partir do momento que existia o poder colonial, mas que a gente aprendeu a negligenciar e apagar e a neutralizar do ponto de vista da potência política que elas produziram e continuam produzindo, né? Então, eu acho que existe todo um desafio aí de um pouco tentar reativar, não no sentido de recuperar formas passadas, porque essas formas não são passadas, né? Assim, essas formas existem no nosso presente, mas um pouco tentar reativar essas formas de aliança que agora necessariamente vai ter a ver com o reconhecimento dessas formas contracoloniais, né, que existem muito antes, enfim, do marxismo, da esquerda ocidental, enfim, pensar sobre o que significa resistência. Então, eu acho um desafio importante, né, porque eu acho que essas formas, elas nos indicam um pouco o quão obsoleto são as separações e as divisões modernas que continuam informando as nossas imaginações sobre resistência. Né? Que separações são essas? Né? Por exemplo, a separação entre vida e luta. Né? Essa ideia de que a luta, a resistência, ela se faz num lugar que é fora da vida. Né? Ela se faz sempre nesse campo de uma imaginação um pouco épica, de ruptura. Né? Ela nunca está dentro da vida. Então, se a gente olha para essas formas, forma quilombo, forma aldeia, forma ocupação, né? são formas que nos convidam a pensar a partir dessa confusão de fronteiras, né? Entre vida e luta, entre corpo e política, né? Entre cozinha e assembleia. Eu acho que, de fato, tem aí um desafio de todo o campo libertário, antifascista, que é um pouco aprender, né? Cartografar essas outras formas, um pouco pensar como a gente produz essas novas alianças, que são alianças também da profanação, que tem a ver com a profanação do pensamento moderno. Né, do pensamento moderno que continua ainda informando as nossas práticas de resistência e de luta. Né? Então, eu gosto muito de uma imagem, de uma frase que o Marcello Tarì, que é esse enfim, historiador que está pensando aí a autonomia italiana, ele fala muito que não adianta nada a gente saber erguer uma barricada se a gente não consegue entender como é que a gente vive atrás dela, né? Como é que a gente sustenta essa vida coletiva atrás da barricada. E se a gente pensa em algumas experiências também libertárias, de revolta, né, não necessariamente só aqui no sul do mundo, mas na Comuna de Paris, né, eu gosto muito de pensar, por exemplo, sobre essa figura da Louise Michel na Comuna de Paris, que ao mesmo tempo que era enfermeira, que era professora, né, então ela estava um pouco pensando esse lugar do cuidado, né, no meio de uma revolta, no meio de uma convulsão social, mas também estava na linha de frente do combate. Né? Então, também foi uma experiência que não conseguiu, que não pôde separar a luta, o combate, dessas outras formas de cuidado e de vida coletiva. Né? E dos Panteras Negras também, se a gente pensa mais uma vez nessas experiências norte-americanas de luta, como para os Panteras Negras era muito importante a autodefesa, né? Enfim. Mas também o café da manhã coletivo que eles faziam todos os dias, né? Também muito produzido pelas mulheres dentro do movimento, né? Que insistiam nesse outro aspecto importante da luta. Mas, mais uma vez, o que a gente consegue entender dessas formas é um borramento dessas fronteiras, né? Dessas fronteiras desse mundo binário. Eu acho que isso é algo que a gente ainda precisa persistir e experimentar nas nossas vidas. Acho que esses elementos são fundamentais, inclusive para a gente esclarecer, se você chegou, sei lá, já tem uns 40 minutos de episódio, se você chegou nesse ponto e ainda não sacou, quando a gente está falando de fascismo, e quando, como consequência, quando a gente está falando de antifascismo, a gente não está falando de política de massa, né? Alguma coisa que se materializa de maneira transcendental, assim, que vem lá de fora, assim, vem dos céus e desce, né? Ou do carro de som, né? Exato. Se materializando, assim, né? E na figura de um líder, né? Calculista, carismático, ou cruel, ou qualquer coisa do tipo, né? Fascismo, a gente pode entender, nesse sentido, o fascismo como uma espécie de sementeira, né? De uma espécie de, como é que eu poderia dizer? De coalescência, né? De ideias, de ideologias que vão ordenar, vão ditar os nossos comportamentos, mantendo, né, uma ordem social aí, dominante e, acima de tudo, dominadora. Né? Nesse sentido, que às vezes pode parecer para algumas pessoas que os anarquistas e os libertários, no geral, né, são preciosistas, né, ao falarem, tão preciosistas, na verdade, quanto as pessoas que falam que o fascismo é somente a forma histórica do fascismo do Hitler, do Mussolini, né, mas ao falar que, estritamente falando, ser antifascista é ser libertário, porque a forma que a gente tem de destruir o fascismo é destruir essas formas de dominação e de submissão, essas cadeias de dominação e de submissão, que, ao fim e ao cabo, atravessam todas as nossas relações materiais e as nossas relações com o Estado, com família, com comunidade e com tudo mais, né? Yeah. o Rei Plebe acabou de dizer uma coisa que eu acho muito importante. Já tinha lembrado anteriormente numa testa. Existe uma leitura muito específica dos anarquistas sobre o fascismo e, na verdade, as formas autoritárias modernas. Né? De alguma maneira, o anarquismo também se inscreve nessa tradição da política moderna, só que com a grande diferença de ser a única prática política anti-estatal, e por isso muitas vezes tratados como os selvagens dessa modernidade, né? desse lugar aí que irradiou para todo o planeta a partir da Europa. Então, tem que lembrar também, pelo menos em relação ao fascismo histórico, a clássica já entrevista de Alban Passe, onde ele vai dizer sobre o fascismo uma coisa muito objetiva. Ele vai dizer assim, olha, nenhum governo combate o fascismo até o final, porque a burguesia sempre recorrerá ao fascismo quando sentir seus privilégios ameaçados. Então, na verdade, o fascismo para um anarquista é uma virtualidade de qualquer regime estatal. Mas eu penso que mais do que isso, né, ele é, se a gente de novo recorrer a essa tradição de uma certa analítica de herança nietzschiana na França, né, o Foucault especificamente, no texto dele, no curso, na verdade, que ele dá, chamado Em Defesa da Sociedade, onde ele trata diretamente do fascismo e do stalinismo, ele vai dizer assim, ó, foram experiências que levaram ao paroxismo, o que o próprio Foucault chama de biopolítica. Então, de alguma maneira, o mais interessante é pensar o fascismo menos como um regime, uma ideologia ou qualquer coisa do tipo, e mais como uma espécie de tecnologia política de dominação, exploração e intensificação dos governos sobre o que é vivo, sobre a vida. E é óbvio, né, que para cuidar da vida, para dizer que governa a vida, é preciso existir um corte assassino. E esse corte assassino, também nessa chave analítica, vai ser chamado de racismo de Estado. Eu penso que hoje a gente vive num momento um pouquinho diferente, né? Dentre outras coisas, porque esse corte se ampliou, né? É isso que a Lana trouxe aqui do Bembe, tipo, que ele vai chamar de dever negro do mundo, um campo de capacidade assassina desse tipo de política se ampliou. E aí eu vou insistir nessa ideia de que, se não se produzir, né, uma espécie de ética, né, ou o que a gente já chamou aqui de uma vida não fascista, não adianta a gente imaginar que o fascismo é o que se materializa nas figuras como o Zelensky, o Bolsonaro, o Trump ou coisa do tipo. Porque ele só vai produzir, lembrar um outro texto de Malatesta, curtinho, mas muito interessante, chamado Democracia e Ditadura, que esses momentos de intensificação do autoritarismo, principalmente do autoritarismo estatal, eles só refazem a pureza, ou a suposta pureza das democracias. E eu acho que a gente está vivendo um perigo real disso nesse momento, né? Que é, bom, tudo vai se juntar para derrubar o Bolsonaro, a vida não vai se transformar, né, como a gente não está vendo ela se transformar por conta da pandemia, e transformar aqui no sentido interessante, e de repente as velhas formas de dominação e exploração vão apenas se atualizar, ainda com a vantagem ou com os louros de ter derrubado essa ameaça fascista. Eu penso que, especialmente na América do Sul, as lutas vivem como uma espécie de superego da experiência ditatorial vivida nos anos 60, 70 e 80, né, na qual sempre esse risco do golpe, esse risco da volta a um regime autoritário impede com que as lutas se radicalizem. E é interessante, porque, assim, primeiro, a história não se repete, isso é um fato, e segundo, que esse é sempre o trunfo, né, das autodenominadas forças democráticas para conter e segurar a rua, né? Quer dizer, eu não sei, é muito interessante esse texto do Tário, Piano com Barricadas, mas eu penso que mais do que pensar qual vida que a gente vai ter atrás das barricadas, e isso o anarquismo tem uma longa experiência, né? É pensar qual é essa ética da luta, né? Quer dizer, não é só uma questão de preciosismo, de que, bom, a única oposição radical mesmo ao fascismo é uma vida libertária, mas é com quem e como a gente está disposto a lutar, né? Porque a gente viu nas manifestações recentes aqui no Brasil, no domingo passado, foi retrasado, que muito rapidamente o que era um ímpeto de combate imediato a uma ameaça real que se colocava todo domingo nas ruas para defender acionamento do poder moderador das Forças Armadas pelo presidente da República, recorrendo ao artigo 142 da Constituição Federal, ataques diretos ao poder judiciário, ataques diretos ao poder legislativo, pedidos de intervenção militar de várias maneiras, recuperar até a imagem do AI-5, enfim. O que foi feito pelas torcidas, principalmente do retrasado, foi uma ação pontual, muito característica disso, que seria a Antifa contemporânea, que é chamada também de contramarcha, né, ou contra-manifestação, que era só de dizer assim, olha, vocês não vão falar, né, vocês não têm como, vocês não podem falar, porque dar voz para um fascista é calar todas as outras vozes. Né? Então, acho que, pensando do ponto de vista anarquista, a gente precisa ressaltar a todo momento que só combater o fascismo, só ser antifascista não basta, né? Porque essa virtualidade das formas fascistas de vida vão continuar existindo. Não, acho que nesse sentido, acho que a gente tinha falado alguma coisa que tu tinha colocado no Twitter também, que daí que eu falei, lembrei do Viveiros, né, aquela coisa de todo mundo é índio, exceto quem não é, né, que só é índio quem se garante, né, e um pouco isso, assim, né, então, se tu pudesse falar um pouco isso, dessa, a partir disso também, que a gente surgiram muito essas questões também de policial antifascista, enfim, né, então, que... Bom, parece realmente um preciosismo ou um sectarismo, né, da nossa parte, mas como tem coisas que realmente elas são impossíveis, né, de tu se pensar antifascista, né? Não, eu penso que assim, de fato, essa analogia, eu nem tinha pensado exatamente nisso, mas tem tudo a ver com essa história do Viveiros de que, bom, todo mundo é índio, exceto quem não é, e todo mundo é antifascista, exceto quem não é, eu diria especialmente a polícia. Mas que mais importante que isso, né? Porque se a gente pensar o antifascismo no campo da identidade, aí já se perdeu, né? Aí já a gente está nesse campo do pluralismo democrático, do pluralismo liberal. A questão é, bom, quando até uma máquina genocida, de história genocida, de presente genocida, como a polícia, né, passa a se reivindicar antifascismo, tem algo antifascista, tem algo muito esquisito acontecendo no que se chama de antifascismo. Isso é um alerta, mais do que dizer para esse sujeito ou para esse grupo que não faz sentido um policial ser antifascista, é a gente ligar o alerta em nós mesmos, tipo, opa, o que é isso que está sendo chamado de antifascismo, que agrada ou que chama atenção até da polícia? Porque a gente está vivendo um momento muito interessante, cara. Ó, eu nunca imaginei que eu veria movimentos apresentando de forma muito objetiva a possibilidade de abolição da polícia, como o Ente to Abolition está fazendo nos Estados Unidos. Né? As experiências de vida protegidas pelas barricadas estão acontecendo, como aquela zona que foi liberada em Seattle. Então, o que a gente tem que ter claro é que as forças ditas democráticas, inclusive as forças de esquerda, né, elas acabam atuando nesse contexto de antifascismo como contenção e aparadores da possibilidade de radicalidade que está surgindo, inclusive, no horizonte da imaginação política, porque a gente tinha entrado numa pobreza de horizonte tão grande que falar em abolir a polícia e as prisões, por exemplo, muitas vezes despertava riso nas pessoas, quer dizer, ou um ceticismo meio hipócrita, do tipo, o que você vai colocar no lugar? Então, na realidade, a gente está vivendo um momento muito singular, eu acho, da história, onde tudo isso está colocado, tudo está em aberto. Para onde isso vai, quem vai dizer não é quem faz a análise, mas são as lutas, né? Quais as lutas que são sendo possíveis de se travar e quais são as alianças que ela tem composto. E aí, nessa hora, é muito importante saber do lado de quem luta, né? Não só no sentido de uma coisa que, em um certo antifascismo, em certos grupos antifas, eu acho bem ruim, que é esse masculinismo do enfrentamento, não, porque a gente não dá boi para fascista mesmo, tal, eu acho que tem que ter, é claro que tem que ter conversa com fascista, mas é entender que o combate ao fascismo não está só conectado com uma louvação do enfrentamento, mas sim com uma ética da luta. E a ética da luta tem a ver também com entender os momentos de calmaria, com entender os momentos de possíveis deslocamentos, com um momento, aí acho que a Lana poderia falar bem mais do que eu, com os momentos de cuidados mútuos, né? E assim, redobrados agora, porque a gente está num contexto de epidemia. E aí, assim, ao invés da gente cair, né, no que é a política no que é a política moderna e contemporânea, que é sempre esse jogo de oposição a alguma coisa, muitas vezes é exercitar uma espécie de desistência, assim, né? Não, não quero fazer isso, não vou comprar essa discussão com você, né? Eu vou aqui me ocupar do que eu estou fazendo, do que eu estou produzindo, né? Não no sentido da produção capitalista, enfim, mas no sentido que eu estou inventando, da vida que eu estou inventando junto às pessoas que querem inventar a vida. E tem uma coisa interessante para a gente também não perder de vista, que é o fato de que essa forma fascista, enfim, que é uma forma autoritária, mas pensar na própria forma Estado, é sempre também uma tecnologia de gênero, não tem jeito, né? Assim, ela também parte desse DNA, dessa arquitetura da forma Estado, da forma fascista, ela é preenchida por uma tecnologia e atualizada por uma tecnologia de gênero, né? Então, se a gente pensa aí nas formas pelas quais essas formas autoritárias, pensando aqui nessa situação Bolsonaro, enfim, os inimigos são sempre produzidos a partir de uma técnica de feminilização. Né? Ou seja, os inimigos são histéricos, irresponsáveis, né? Na verdade, isso é o que também faz confluir muito as lutas feministas, anarquistas, indígenas, né? Que todos esses aí são colocados sempre nesse lado de irresponsáveis, né? Histéricos, daqueles que não dão consequência aos seus atos. Daqueles que assumem uma certa fragilidade, né, que assumem uma certa exposição em relação, né, uns aos outros, esse lugar do cuidado, né, enfim, então o fascismo e a forma Estado também vai fazendo essa tecnologia de gênero, e é interessante que, como o Acácio falou, né, assim, muitos lugares anarquistas e antifascistas que assumem também essa tecnologia de gênero, achando que vão combater essa forma Estado, né, a partir de uma performance hipermasculinista, né, enfim, do combate, enfim, desse corpo que é um corpo que nunca está exposto, né, um corpo que, enfim, que nunca se abre, que nunca se expõe para o imprevisto, para as formas de cuidado, para as formas de se pensar os cuidados coletivos, e eu acho que isso é uma armadilha, né. E eu, mesmo a esquerda hoje no Brasil, né, quando reatualiza, né, esse binarismo que foi muito importante em junho de 2013 e que parece que agora também volta, entre os vândalos e os pacíficos, né, enfim, as formas que são mais radicais, histéricas, inconsequentes, e aquelas outras que são responsáveis, né, que estão pensando por todo mundo, que estão pensando as estratégias políticas que são mais adequadas, né, elas também estão atualizando uma tecnologia de gênero, né? Então, eu acho que é muito importante a gente atentar para esses binarismos, que são sempre binarismos de gênero, quase sempre, e pensar como é que a gente pode ir conjurando essa forma dos responsáveis, né, ou seja, dos homens adultos, nessa, né, performance masculinista dos homens adultos, que querem nos dizer o que fazer. Né, um pouco a possibilidade da revolta, ela é sempre uma possibilidade de envenenar essa tecnologia de gênero, né, um pouco de misturar né, essa ontologia da mistura e da confusão. A gente tem falado muito sobre isso também, a partir dessa ideia e dessa força do Exu, né, como figura conceitual, material, importante para a gente pensar que, no fundo, as coisas se fazem pela confusão, né, e que um pouco borrar essas fronteiras também é uma produção de ética, política e de vida, que é muito importante, que a gente não pode mais abrir mão. Fantástico, acho que isso passa por uma espécie de uma construção de uma ética em que algumas dessas fronteiras, dessas divisões, desses binarismos, que são absolutamente necessários para a construção de relações de poder, né? Afinal de contas, todo binarismo, quando a gente está falando do ponto de vista de relações de poder, ele sempre implica em uma ordenação, né? Um maior ou um menor, um melhor e um pior, um fraco e um forte, ou coisa do tipo. Para o rompimento dessa lógica, né? A gente tem se focado e pensado em algumas dessas discussões, inclusive que, assim, não me parece que todas as táticas sejam válidas, mas não me parece também que a gente deva abandonar algumas táticas, por exemplo, do enfrentamento nas ruas ou da retomada dos espaços nas ruas, mesmo quando esse enfrentamento ele é um enfrentamento por vezes... Eu também acho. Mas isso não... Isso não significa, é claro, equacionar o violento e o enfrentamento com os fascistas na rua, por exemplo, com uma postura hipermasculina, uma postura masculinista, machista nesse sentido, né? O macho, naquele sentido do termo americano, né? Eu diria, a gente resolveu brincar um pouquinho com esse termo essa semana quando a gente lançou alguns materiais de cuidado afetivo para manifestantes, né? Que é preciso, inclusive, quando se faz enfrentamento, fazer também dissidência afetiva. É preciso que nós sejamos dissidentes do ponto de vista do afeto, né? O que significa, claro, romper com essas barreiras, essas fronteiras entre esses binarismos que a gente observa com uma certa frequência, né? E que isso é muito forte na esquerda, isso é muito forte no anarquismo, em parte porque o anarquismo, ele, no Brasil, ele é muito fortemente, no resto do mundo também, mas ele é muito fortemente surgido dentro de um contexto que é o punk, que tem um grau muito forte de posições machistas nesse sentido, masculinistas nesse sentido, e que a gente tem que fazer dissidência com isso, né? Não, eu acho, viu, mas... Eu tenho um pouco de dificuldade. A hora que a Lena falou, eu fiquei pensando. Eu vejo muito isso na esquerda, né? E claro, e quando a gente fala, na verdade, anarquismo, a gente está falando de anarquismo, né? São N práticas, N grupos, N experiências, que fica muito difícil a gente dizer, existe esse ou aquele problema entre os anarquistas. Que existe uma ética meio masculinista nessa retórica do enfrentamento, eu tenho acordo total com isso. Mas eu não seria tão duro com os anarquistas, não, porque a esquerda ainda tem essa visão, né, do trabalhador, do operário, parará. E onde você encontra mais disposição para isso que você chamou de dissidência afetiva é precisamente entre os anarquistas. Assim. Eu não acho que, pelo menos os grupos que eu conheço, mesmo dentro do punk, né, foi o próprio punk que colocou o problema do machismo, da homofobia e tal, já na metade dos anos 80, com a emergência do anarcopunk, sabe? Tanto que o masculinismo teve que se abrigar no estreete, porque a gente vestia saia, dava beijo na boca, enfim, justamente para provocar esse tipo de coisa. Agora, o importante dessa coisa, que eu acho que eu concordo totalmente, que a gente não deve, não só não deve abandonar determinadas táticas, dentro do que muita gente chama de pluralidade de táticas, como a gente deve cuidar delas. A única coisa que aí é um debate que talvez fique muito longo aqui, mas é que eu não entendo nada disso como violência. Assim, a violência, para mim, é algo muito é, ligado à figura do Estado. Eu acho que seja prática de tática Black Bloc, seja eventualmente o enfrentamento físico com grupos neonazistas, fascistas, isso não é violência, isso é autodefesa e é uso da força possível, inclusive da força animal que qualquer ser humano possui. Né? Por exemplo, que é uma coisa assim, que é muito usada, mas é sempre bom lembrar. Bom, o que é mais violento? Né? Um grupo que se coordena para poder conter o avanço de uma tropa de choque ou que eventualmente quebra uma janela, uma vidraça de banco, ou as pessoas que regularmente iam na Paulista, na frente da Fiesp, pedir intervenção militar, atacar vários setores da sociedade, entendeu? Quer dizer, o que eles faziam e fazem pode ser classificado como terrorismo, né? Coisa que a retórica da extrema-direita tenta fazer colar na Antifa, justamente porque eles sabem que eles fazem terrorismo, porque eles sabem que eles fazem uma política de terror, né? Então, me parece que, principalmente as experiências do que a gente poderia chamar de um certo libertarismo contemporâneo, que nasce ali precisamente durante, né, o zapatismo, o movimento anti-globalização, que começa a olhar muito amplamente para questões indígenas, para questões de gênero, para questões, inclusive, para além das categorizações modernas que abrigavam esse tipo de luta política. Se tem um espaço político, eu diria até antipolítico, que assumiu essas formas, experimentou essas formas, com todos os erros e os acertos que a vida implica, são os anarquistas. Eu acho que só lembrar até, inclusive, de Clastres, né, da questão da guerra também como uma forma de interromper essa emergência do humo, assim, né? E acho que também tem que cuidar um pouco também com o que é com essa... se deixar de lado a violência também, o que, que é violência. Acho que até a Lana tinha falado um pouco, né, dessa coisa vindo do perspectivismo também, da predação da diferença. Não sei se a Lana quer comentar um pouco sobre isso. Não, assim, eu concordo totalmente com a Cássia nesse ponto aí, né? Eu acho que essa forma, a violência é do Estado, né? A violência é um pouco também essa construção de uma certa legitimidade de negociar os nossos próprios problemas, né? Então, o Estado se coloca aí sempre como um dispositivo, né? Um recurso, a partir do envenenamento que ele próprio produz, né, nas nossas formas de relação e nas nossas possibilidades de negociar os nossos conflitos, né, de negociar as nossas diferenças. Então, eu acho que a gente precisa também recuperar um pouco, retomar esse debate das nossas próprias mediações, das nossas próprias negociações, porque eu acho que se tem uma coisa fundamental aí, a gente estava falando muito no começo, né, de que é importante sair desse lugar um pouco purista, do antifascismo, que tudo bem, enfim, mas eu acho que tem alguma coisa, né, nessa coisa de todo mundo é antifascista, exceto quem não é, né, assim, que não dá para falar em antifascismo no Brasil sem falar hoje no fim da polícia, né, e o que, que a polícia representa, por exemplo, mesmo dentro do feminismo, se a gente pensar no feminismo, né, enfim, todas as questões hoje que estão colocadas em torno da violência sexista, né, que também é uma violência que é produzida, né, a partir de uma tensão do Estado, né, ela é herdeira da violência colonial, ela é herdeira da violência do Estado, que nos diz sobre a nossa incapacidade de resolver e de criar tecnologias coletivas, infraestruturas coletivas para resolver os nossos problemas, para negociar os nossos problemas. Então, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar e sair dessa moralização aí da violência, mas para pensar formas positivas, né, no ponto de vista da nossa criação de uma vida coletiva que possa viver sem precisar acionar a mediação da violência do Estado, né? É isso que a gente tem que conjurar todo o tempo, né? Que é poder viver sem eles. A Dan se lembrou muito bem do Clastres, eu diria especialmente na Arqueologia da Violência, que é um livro do qual a gente pode tirar a seguinte conclusão, dentre outras, né? justamente a cultura que mais falou de paz, que mais tentou expulsar a possibilidade do enfrentamento das suas fronteiras, né, que é a cultura judaico-cristã ocidental, é a cultura que mais produz morte. Né? As culturas ameríndias que assumiam essa coisa da guerra e tinham formas de lidar com isso, regular isso, distribuir isso, elas não, né, como diz, né, na abertura, acho que é da Arqueologia da Violência, né, que toda cultura é etnocêntrica, né, mas só a cultura europeia é etnocida. Então, o fascismo está inscrito na política moderna aí. E eu acho que é nesse sentido que o passo além do antifascismo é ser antipolítico também. E essa é a nossa grande controvérsia, né, Cássio? Que história é essa de antipolítica? É, agora ficamos curiosos. Não, é porque eu entendo a política como uma tecnologia moderna de governo de uns sobre outros, né, ou de alguns sobre outros. Isso é um tema que apareceu, talvez marginalmente, né, pelo menos nos registros, né, em vários escritos do Proudhon, do Bakunin, até do Jovem Marx, né, ali na questão judaica, na crítica à filosofia de direito de Hegel, e que me irrita muito ver os bolsonarólogos todos dizendo que a extrema-direita é antipolítica. O que esses caras só fazem é política. Aliás, eles conseguiram recolocar a política como disputa na arena de um país como o Brasil, por exemplo, onde a política tinha virado pura e simplesmente gestão, puro negócio, né? Negócio, negociava-se todas as pautas, negociava-se todas as condições sob uma política de segurança altamente genocida, super encarceradora, que matava os jovens negros e periféricos a rodo. E aí os bolsonarólogos todos vão dizer que eles são antipolítica. Não, o que eles fazem é a política. E essa revolta que emerge, sei lá, nos riots gregos de 2008, no Occupy Street, em partes do movimento dos indignados na Espanha, que está estourada, não estava estourada no Chile e está no interregno aí por conta da pandemia, e que aparece nesses momentos de enfrentamento onde se coloca a possibilidade de destruição de tudo isso, eu vejo essas manifestações radicais da anarquia contemporânea como uma antipolítica, como a recusa desse mundo onde tudo é negociável e onde é mais do que dissidência, né? É a possibilidade de sair fora, de viver uma vida ou outra. Eu acho que tem alguns elementos que como eu tinha falado na primeira gravação, né? É curioso como existem algumas sincronicidades, né? Que vão aparecendo, assim, a gente tenta planejar episódios, mas a vida atropela o planejamento. Mas teve um episódio recente que a gente fez, que foi o nosso episódio 13, que foi um episódio sobre apoio mútuo, né? Por que que eu tô trazendo essa questão do apoio mútuo nesse momento? Porque eu acho que quando a gente compreende o papel do apoio mútuo na forma de uma construção de uma ética libertária, de uma outra vida, talvez uma outra vida antipolítica, né, assim dizer, eu não sei até que ponto, mas eu acho que sim, a gente compreende a necessidade, inclusive, de construir várias estratégias para que a gente possa viver uma vida não fascista e que é para a gente possa construir, não sei, talvez um futuro. Né? Isso é uma coisa que a gente debateu bastante quando a gente falou também sobre a questão da ideia das insurreições, né? Que a insurreição é importante, a barricada é importante, mas ela é uma parte do processo e da luta, né? E que uma outra parte extremamente importante é a construção do apoio mútuo, né? E diga-se de passagem, a ideia do apoio mútuo, como a gente tem herdada, né, dentro do anarquismo, a gente delega essa ideia ao Kropotkin, principalmente, né? Claro, as práticas, né? Mas do ponto de vista teórico, né? Ao texto do Kropotkin, em que, na verdade, ele está falando que essa ideia não é uma ideia anarquista, né? Quando a gente vira e fala que o Kropotkin é um grande teórico do apoio mútuo, ele só está documentando práticas que são práticas de populações autóctones, populações indígenas em vários lugares do mundo, né? A gente tá sendo meio colonialista, inclusive, quando a gente vira e fala, ah, apoio mútuo é uma forma de viver dos anarquistas, né? Quer dizer, não tem nada a ver, estritamente falando, com o anarcocomunismo, né? É bem interior. Acaso, tu ia falar, desculpa. Não, é que é legal isso você retomar, porque, de fato, isso... Embora tenha... Aliás, ele tem até muito mais problemas no Kropotkin do que nessa referência que você usou, né? Porque o Kropotkin é muito sagaz em sacar isso nas expedições que ele faz na Sibéria, né? Mas aí ele tenta dar uma, um invólucro científico que desgasta um pouco a coisa. Mas eu acho que você começou falando de algo muito importante que passa muito pela defesa do território, né? E a Alana, na primeira intervenção dela, lembrou os Panteras Negras, e eu tô lendo aqui, que chegou esses dias em casa, que eu tava louco já, porque um monte de gente tinha comentado, eu ainda não tinha lido, tô lendo Conselho Noturno, Habitar Mais Forte que a Metrópole. E o último capítulo, que chama Em Direção a uma Intercomunal, a epígrafe de abertura do capítulo, do Rio Newton, que era o Pantera Negra, né, diz exatamente assim, ó. Nós afirmamos que o mundo é hoje uma coleção difusa de comunidades. Uma comunidade é diferente de uma nação. A crise do intercomunalismo reacionário do Império provoca, inevitavelmente, o conceito de intercomunalismo revolucionário. Eu penso que o que falta muito, e é isso que eu identifico como uma potência de revolta antipolítica, é porque todas as proposições modernas de organização social... elas partem de um universalismo metafísico, né? Então, a solução vai ser a mesma para todo mundo. Né? Eu pesquiso há muito tempo no campo do abolicionismo penal, e eu acho que ali tem um exemplo assim, pedagógico sobre como é ruim ter essa postura com as práticas e com as diversas práticas que podem ser bastante libertárias, como experiências de algumas comunidades ou de alguns grupos associados, e querer fazer disso um modelo para todo mundo, que é a emergência da justiça restaurativa. Né? Um sociólogo canadense, com fortes traços cristãos no seu texto, vai conhecer uma experiência na Nova Zelândia dos Maori de solução de conflitos, que é uma experiência muito interessante entre os Maori, e vai derivar dali um modelo jurídico de resolução, que ele vai chamar de justiça restaurativa, que hoje é disseminada no mundo inteiro pela ONU, e está servindo para judicializar relações que antes não eram judicializadas. Né? Então, acho que, já que a gente meio que ultrapassou na conversa que é a questão do antifascismo, né? Ultrapassar o antifascismo tem a ver também com ultrapassar todos esse tipo de... Para usar a expressão do Foucault, introdução à vida do fascista, né? Ultrapassar todo tipo de paranoia universalizante e totalizadora, entendeu? Quer dizer, sei lá, as pessoas vão ter várias experiências. É louco como a gente é treinado a pensar assim. Por exemplo, a emergência desse território liberado em Seattle agora fez com que, principalmente nas redes sociais, as pessoas, nossa, isso é muito legal, tinha que ter isso aqui. Bom, eles conseguiram produzir aquilo lá. A melhor coisa de ter a informação de que aquilo foi possível lá é que outras coisas são possíveis em outros lugares, né? É mais a expansão disso que a gente podia chamar de imaginação política. E eu acho que isso tem bastante a ver, no fundo, assim, para voltar talvez para uma conversa inicial, né? Que eu acho que essa metafísica universalista, enfim, essa paranoia universalista, é ela que de fato conforma, né, essa ideia da uma certa imaginação de democracia como sempre mobilização de maiorias, né? Ou seja, ela produziu, né, a partir dessa metafísica universalista, né, produziu uma certa ideia matemática, um conceito matemático, né, que é capaz de forjar toda uma vida coletiva. Quando, no fundo, eu acho que o que está em jogo aí, né, quando a gente, enfim, acho que essa leitura aí do comitê, do Conselho Noturno, né, nos diz muito sobre isso, recuperando essas experiências de comuna, né, enfim, eles têm uma frase interessante, que eu acho também para a gente pensar as lutas contemporâneas, que eles dizem que toda luta na metrópole agora é sempre uma luta contra a metrópole, né, e contra as instituições também da metrópole, contra as instituições da democracia metropolitana, universalista, ocidental, que é essa ideia de que nós temos que nos submeter a uma certa maioria, né, uma ideia de maioria. E eu acho que a gente precisa, um dos temas urgentes, talvez, aí, do antifascismo, enfim, das práticas libertárias, é saber como desertar dessa ideia de maioria, né, como desertar dessa ideia de universalismo, porque constituir as nossas comunas, as nossas práticas coletivas, significa também entender que os nossos problemas, assim, são singulares, né? Os nossos corpos são singulares, as nossas formas de responder aos nossos desejos são sempre muito singulares, né? E que talvez uma ideia de política, né? Ou de contra-política colonial seja justamente essa de saber o que fazer com nós mesmos, né? Sem ter que reivindicar uma ideia universal de maioria. Estava lendo, né, de novo o Tikkun, né, Contribuição para a Guerra em Curso, porque agora eu só estou lendo durante a pandemia essas coisas bem leves, assim. Daí, falando, né, dessa questão da democracia como uma forma imperial e de como o império, ele quer né, impossibilitar o crescimento da potência, né, impossibilitar as potências, e como, na verdade, o crescimento de potência também é um crescimento da diferença, né, e então, tipo, o que eles falam, né, que o processo revolucionário é um processo de crescimento geral da potência ou não é nada, né, então, isso vem muito com a ideia da diferença, né, de o que se constrói a partir disso, né. Essa ideia de que o império eles nos tolera vivos, mas não muito vivos, né? Então, uma vida que não extrapola. Então, acho que também como uma meta de extrapolar, de ser demasiado vivos, né? É o excesso, né? Eu acho que essa é essa construção de uma vida não fascista também nos coloca essa ideia de que a gente precisa ser demasiado vivos, né? Ainda mais agora, né? Nesse tempo de pandemia, assim. E acho que é um pouco isso. Perfeito. Eu acho que a gente abriu ele linhas de discussão, de pensamento para. Eu acho que o objetivo era um pouco esse mesmo, né? A gente tentar ampliar um pouco o campo do que é antifascismo, né? É engraçado que quando a gente postou os materiais lá sobre cuidado, né? Cuidado do outro e autocuidado também é antifascismo. No Twitter, alguém foi lá e retweetou falando, nossa, mas que trabalho que dá, né, ser antifascista. Eu falei, sim, né, claro, é um movimento mais amplo, né? Pois é, pô, é um movimento mais amplo, né, e eu acho que a gente abriu muitas frentes aí de discussão que eu acho que são interessantes. Acho que viver bem dá trabalho, né? Pois é. Eu acho que a gente precisa ir amarrando essas pontas em outros episódios, infelizmente, porque a gente está se estendendo bastante aí e precisamos encerrar. Pode ser, gente? Sim, eu achei maravilhoso porque a gente se perdeu completamente. Não, mas isso é muito bom, cara. Eu acho que isso faz muito sentido acontecer no Fagulha, que é um podcast anarquista. Se você outro podcast para entender, para as pessoas entenderem o que é o antifascismo. Não, acho que para mim, pelo menos estou muito contente com a conversa, porque abriu para esse outro, né? Para além do antifascismo, a necessidade de construção de uma vida a outra. Então, agradeço demais vocês, porque a conversa foi maravilhosa. A gente que agradece, né, vocês estarem aqui com a gente de novo. E engraçado, né, que a gente... Quais são os humanos ou extra-humanos aí que fizeram com que a gente... Isso aí é um programa completamente diferente do que a gente gravou semana passada. Exato. Então, a gente vai saber quais foram as agências que tiveram presentes na... para que a gente se perdesse, mas se encontrasse de uma nova maneira, né? Nessa é o podcast mais exclusivo impossível, assim, só quem tava lá que saca. Olha, já... só quem viveu que sabe. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. É, isso aí. Vamos. Não sei se a Alana quer falar alguma coisa. Não, eu queria agradecer também, gente. Acho que foi ótimo aí um pouco a nossa repetição e diferença. Pra minha neurose obsessiva ajudou bastante. Eu queria encerrar só com um trechinho que eu acho que, enfim, eu acho que durante toda a nossa conversa eu fiquei pensando bastante sobre, enfim, esse trecho que eu gosto muito, que é um trecho do Guattari, que eu acho que tem bastante a ver, talvez, com alguns caminhos aqui que a gente foi entrelaçando, pode ser? Claro. Pode, claro. Enfim, ele diz: acabar com a chantagem da miséria, a disciplina do trabalho, a ordem hierárquica, o sacrifício, a pátria, os interesses gerais, tudo isso calou a voz do corpo. Todo o nosso tempo sempre foi consagrado ao trabalho, 8 horas por dia, 2 horas de transporte e depois descanso, televisão, refeição em família. Tudo que não encaixa no interior dessa ordem é obsceno para a polícia e para os magistrados. E depois ele diz: os intelectuais orgânicos são os burocratas da teoria. Reler Marx, Freud, Lenin, Gramsci, talvez. Mas tem também os enunciados, os gestos, o esboço de um mundo que nós mesmos agenciamos. Os desvios maiores que operamos a partir das nossas línguas menores. Toma-te. Amei, amei, amei. Os intelectuais orgânicos são os burocratas da teoria. Muito bom. Gramsci is dead, como diria o Richard Lee. Vamos lá pras... Como é que chama, gente? Recomendações? Dicas. Esse eu vou repetir, porque acho que vale a pena assistir, que é o documentário Os Antifascistas, né? Que está no LibreFix, que é o Netflix anarquista. Aliás, tem um monte de coisa nessa plataforma, é muito legal. Vários documentários que os anarquistas e tal. E o que tem produzido aí com certa regularidade é um coletivo anônimo do Brasil chamado Facção Fictícia. Eles publicaram agora recentemente uma entrevista com o Marx, justamente em cima dessa história da relação do antifascismo anarquista com as esquerdas, com a possibilidade ou não de existir, quer dizer, com a impossibilidade, na verdade, de existir uma polícia antifa. O próprio Marx até tweetou lá, falou: olha, você quer ser antifascista, você tem que, né, quit your job, né? Tipo, você tem que largar seu trabalho, porque não dá. Eu acho que essas são duas referências interessantes, tanto para compreender, enfim, para ter uma base de conversa para o que é o antifascismo, quanto para ir além do que o antifascismo coloca para a gente. Bom, eu também, eu vou continuar um pouco insistindo aí nessas investigações contracoloniais. Eu acho que cada vez é mais urgente a gente ler aí o que os filósofos indígenas estão pensando e estão produzindo, né? Enfim, o livro aí do Dag V com Penal já virou um clássico, mas é sempre bom e importante a gente relembrar aí da Queda do Céu. e dessas outras filosofias políticas menores, e também o Krenak, que é um dos pensadores mais interessantes aí dos nossos tempos hoje, mas também um pouco pensar o que significa essas experiências comunas da forma quilombo, né? Muito a partir das pensadoras negras, feministas, brasileiras, em especial Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, que estavam justamente pensando um pouco essa não separação, essa recusa, né, da separação entre formas de vida e de liberdade e de combate. Eu acho que voltar um pouco a essa literatura vai ser importante para a gente revigorar esse espírito da revolta, da luta para os nossos tempos. Bom, então eu ia indicar três coisas, eu não achei a referência da terceira, vou indicar só duas, tá? Primeiro, bom, eu citei brevemente o Malatesta, e eu acho que ele tem um texto que o pessoal subiu essa semana aí, lá na Biblioteca Anarquista Lusófona, que chama Por que o Fascismo Vence, eu vou deixar o link, em que ele discute algumas dessas questões, e ele levanta três elementos fundamentais aí da ascensão do fascismo. Mas um dos elementos fundamentais que eu acho que o que diferencia o Malatesta da maior parte dos analistas anarquistas da época dele é a ideia de que tem que ter um microfascismo, né? O fascismo está nas relações. As pessoas, para usar um termo, pensando, fazendo referência ao Reich, né? As pessoas desejam esse fascismo, que eu acho que tem tudo a ver com um pouco das discussões que a gente faz, que a gente fez aqui, inclusive sobre essa questão de desejos e afetos. E o outro é um quadrinho que é um detournement, né, do Tintin, né, que chama Conquistando a Liberdade, que foi republicado no Brasil pela editora Deriva junto, quer dizer, e aí logo depois pelo pessoal lá da Monstro dos Mares, que é um quadrinho que os caras pegam os personagens do Tintin e colocam eles no meio de uma greve geral que vai crescendo e que vai mostrando todo o processo de construção de uma vida a partir da luta, que é bem interessante. E eu gosto muito de quadrinho e de tournament no geral, né? Então essas são as minhas dicas aí, eu vou deixar o link lá depois. Então, vou indicar, né, o Tikkun, né, Contribuição para a Guerra em Curso, né, que eu já citei aqui, da N-1. Ah, dizer mais uma vez, Companhia das Letras podia nos patrocinar, né? Porque eu acho que, sem brincadeira, acho que foram todos os episódios foi indicar, eu acho, ou um, que não, ou dois, A Queda do Céu, assim, foi uma coisa realmente impressionante. Quando a gente não indica esse, aí N-1 patrocina nós aí. A gente indica Tikkun ou Comitê Invisível, né? Então... E indicar um livro, a Alana indicou, não, ela citou Mabembe, né, e a questão da colonização como uma forma também de, inclusive, que deu origem a outras formas depois. E eu queria indicar o livro do Antônio Bispo, do Nego Bispo, né, que é um pensador brasileiro, então, pensando a colonização a partir daqui da ideia a partir dos quilombos, né? Então, esse livro, Colonização, Quilombos, Modos e Significados, o Antônio Bispo é quilombola do Piauí, né? Do quilombo Saco do Curtume. E deixar aí para quem não conhece, então, esse pensador decolonial aí. Muito bom. Vamos encerrando então, gente. Vamos dar um tchau aí pra galera. É isso. Tchau, valeu, hein? Valeu, por favor. Ah, gente, obrigada. Aí. Valeu vocês aí pela força, esforço. Sonhos. Obrigado, Alana. Obrigado, Acácio. Obrigado, Dance, também. Os três pela paciência aí em regravar, né? Que é cruel. Então, tá? Valeu, beijo, gente. Beijo. Vou desligar a gravação aqui.